espera, 1 a 0, pronto. Pô, 2591 não mantém ponto de espera, petição 1 a 0. Não tem. Da 6143, para o serviço da 4000 pés, Rolista 09. 4000 com 1011, 6143. 13894. Solo 25, 0 direita, semisolo. 1219. Direita, 2119. Está confirmando 1219 a frequência do solo. 211 ou 219? 1219. Obrigado. Jango Vitor Sierra Delta, reporte Visual com a pista na 7. Vai reportar Visual com a 7. Vitor Sierra. 869, autorizado pouso, pista na 0, o vento calmo. Livre pouso 190 com 869. Caso 2591 na lei mantém cabeceira 1-0. Eu mantenho 1-0, 1-869. Salve 27, libera direita, chame-se Salvador. 1219. 219, direita. Vitor Serra Delta para visual com a pista na 7. Atatango Vitor Serra Delta para ingresso do circuito, chame torre na frequência 118.95. 1895, grato. Boa tarde. Boa noite. Torre Salvador. É o Papatango Vitor Serra Delta. Visual com a 7, passando a sua escuta na presente. Papatango Vitor Serra Delta, autorizado final na 7, aporte na curta. Vai aportar na curta. Prioridade para pouso. Tá certo, 143. Decola 219, chama o controle Salvador, 119, 8. 8, obrigado, boa noite, o azul. Vitor Serra Delta, autorizado pouso, pista no 7, vento variável com 2 nós. Gente, pouso autorizado, Vitor Serra Delta. Após o pouso, prosseguiremos para o Graia, ok? Sim. Com 1011, está autorizado LR para o 6143. Adoro, boa noite, o Azul 2591. Azul 2591, contato radar na decolagem, subazia saída Coral no Bravo para o nível 160. 160, Coral, após 2000 pode voar direto Coral? Autorizado, Azul 2591. Direto Coral, obrigado. Vitor Serra Delta, Solos 3-1, autorizado o backtracker estacionar no hangar do Greia, frequência livre. Para o Greia, ao estacionar, frequência livre, Vitor Serra Delta. No momento, para o 250, é aproximadamente 15 milhas, e depois vai tomar um pouco à direita aí da gente, a gente vai depois à esquerda, mas inicialmente 250 já tá bom. Frente azul 2591, livre de juiz, reporte a termo. Assim eu reportarei então, coral azul. Está estabilizado no ILS da 10-USC, na 6143. Fechando a 6143, compete de aproximação, estima de torre na frequência 118.95. 18.95-6143, obrigado, boa noite. Boa noite, Chinelo 6143. Passando externo agora, vai estar tudo. Tem visual com campo? Agora sim, visual. Autorizado pouso, pista no zero, o vento calmo. Teste de pouso 6143, vento calmo. Oceana M143, Solo 37, libera a direita, chame Solo Salvador, 121, décimo 9. 219, obrigado, boa noite. Oceana 6201, autorizado a linha ainda com a pista 10, o vento variável com 2 nós. Tem alguma aeronave nacional, 6201? Negativo, 6201. Autorizado, ali é manter cabeceira 1-0. Ali é manter 1-0, né? 2-0. Azul 2591, se tiver condições, está presente lá na praia de Raíra. Essa Raíra, eu vou colocar aqui, eu já te aviso, obrigado. Azul, então, tá voando na proa de Raíra, tá, da presente? Tente, Azul 2591. É 6201, autorizado a decolagem, pista 10, o vento variável com 2 nós. Pode autorizar, 6201. Oceana 6201, decolado Fox 3 no controle 119.8. Oceana 2, obrigado. Bom noite, Xané. Muito boa noite. Eu falo, solicita de via direita, edição formação magnética 160. Oceana 6201, no contato radar na decolagem, saída são voo autorizada, subida para o nível de voo 360. Contém por quantas milhas irá manter para o voo 160? 10 milhas, senhorita. Sente a Xenai 6201, após o desvio, se tiver condições autorizadas para a brasileira. Sente 6201. Tente chamar 6201. Diretor 6201 aqui, devido à formação, fez uma avaliação melhor aqui, solicita pro 150 e após Boaleda mais aproximadamente 30 minutos. Sente o Xenai 6201, livre de desvio, reporte na brasileira. Câmara, 6201. Azul 2591 na proa de Raíra? Passivo, então, na proa de Raíra. Entra. Azul 2591, solicita o final 180, acender aí 180. Azul 2591, não soube manter nível de voo 180. Sua essência, obrigado. Oceana 6201, com informação para 2 milhas, era Matheus Abreu? 165-20 milhas, Tereza. Bem, Oceana 6201, após desvio, autorizado voar na proa de Porto Seguro. Após desvio, seguro, 6201. 2591, está agora a 53 milhas sudeste de Salvador. Serviço radar encerrado, chame controle ligado na frequência 120.1. 120.1, obrigado, uma boa noite a todos, o Azul 2592. Boa noite. Azul 4206, autorizado a linha e decolar pistão zero, o vento variável com 2 nós. Bom feriado, Tereza. Realmente. Azul 4206, decolado 52, encontrei Salvador 119 Decimal 8. Boa noite, Salvador, muito boa noite, Azul 4206. 4206, contato radar na decolagem, suba via saída pública para o nível 350. Via pública para o 350, 4206. Após 2 mil pés, autorizado, chamo. Após 2 mil pés, autorizado, chamo. 206. Azul 4206, autorizado lá na proa do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018. Controle Salvador, o Azul 4206, efetuando desvios à esquerda da rota na proa 030 por aproximadamente 10 milhas. Tente Azul 4206, vire desvios, reporte na proa do Romeu Foco 08. Reportará. Controle, o Azul 4206 já está novamente na proa do Romeu Fox 018. Tente Azul 4206. 4206, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685.2485. A secundária 125.45. Corrigindo 2585, graças. Capatango Vitor Sierra Delta, livre acionamento, chame pronto pro táxi. Vai acionar, chama na porta para o táxi, Vitor Sierra Delta. É o 3897. Serra Delta, tá livre o táxi. Reporte na Taxi Oscar. Três, autorizado. Alinhar e decolar, pistão 90, vento variável 1 nó. Decolando 0, está Vitor Serra Delta, Serra Delta, autorizado o ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Vai ingressar para pistão no 7, reportar alinhado e pronto. Good evening, Tower, go 1869, hold the point 1810, ready for departure. Go 1869, cleared to line up and wait to runway 10. Line up and wait to runway 10, go 1869. Serra Delta, aguarde. Eu aguardo. Decolada 07, chama agora o controle 119.8. Controle Salvador, boa noite, 3283, passa 2000, atenção 260. São 3283, contato radar na decolagem, suba via Cyber por 1 para o nível 360. Via para nível 3. 3, confirme a altitude que passa, não recebo altimetria. Está passando 3,500, 3,500. 3,500, CVC aqui no modo Charlie, ainda sem indicação de altimetria. Agora recebo, passando 3.800 reais. Confere, 3.800. Estou no ponto médio da pista no zero. Ciente, mapeado 1 no meu pé, vai cruzar o campo no ponto médio da pista. Serra Delta já livrou o eixo. Vitor Serra Delta, ciente, agora chame o controle. 119, decimal 8. 119, decimal 8, grato, boa noite, Sara. Papatango, Vitor Serra Delta. Patango, Vitor Serra Delta, boa noite, mantenha-se em condições visuais. Autorizado subida para o nível de voo 055, quando possível estimado de pouso. Para o 00, da próxima. Tente copiado 2200. Afirma. 1869, clear to cross runway 10 wind 310 degrees 029. Clear to cross runway 10 1869. Salvador, boa noite, 1966, informação forte. 1966, plano de identificação, dessa vez chega da Bomé de 1 para o nível 050, ajuste na 011. Plano, chegada Bomé de 1. Go 18269 airborne 813, call Salvador Departure 119 at decimal 8. 1198 1869, thank you. Salvador Departure Control, go 1869, passing 1700. Go 1869, await the contact on departure, climb via Arbor 1 departure at level 360. 360 via Arbor 1 departure, go 1869. Go 1869, clear to fly direct to left. Clear left, 1869. Chama Centro de Recife na frequência 128.8, alterna 12, versão 135.3. Chamando o Centro agora, obrigado, boa noite, Centro 3283. Departure Control, go on 1869, request heading 300, call void. Confirm how many miles? 10 miles. Clear deviation, after deviation, flag direct to left. Okay, clear deviation, after left, 1869. Meia, sobre a operação, curva esquerda na proa 055, limite curto localizador. esquerda, 0, solicitado o localizador, 9966. Bruno 9666, desça para 4, meu pai, sua gestão é 012. 4000, Bruno 0, Bruno 9666. Go 1-9-6-6. Você tira o voo 9-6-6? O voo 9-6-6 solicita voar nessa proa por mais 8 milhas e após se for possível proa de voo na devida informações. 1-9-6-6, livre de juiz, reporte a termo na guarda de vetores para o localizador. Poxa, não reportarei, aguardando o pessoal do 9-6-6. O senhor ligou na nossa linha mesa, apareceu em posição sem condição de vetoração no momento. Frente gol 9-6-6, curva esquerda na proa 050, limite localizador. 050, limitado localizador, gol 9-6-6. Salvador, OTAN 3897. 3897, autorizado. Alinhar e decolar pistão no zero, vento 270 graus, 02 nós. Alinhar e decolar pistão no zero, OTAN 3897. Go 1869, contact to receive center on frequency 128.8, if unable 135.3. 128.8.1353, 1869, thank you, good night. Passageiro 040, Luna 966. Luna 966, desça para 2005, o ajuste na 092. 2012, Luna 966. 897, decolar 221, nos chame agora, controle 199.8. 119.8, obrigado, boa noite. Oxalé 6259, autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. É o nível, solicita manter a proa para livrar a formação à direita, proa 105. Alfa 1400, manter a proa. Confirme o 3897. 3897, confirme por quantas milhas irá manter a proa 075? É, só um segundo, é a proa 120, proa 120 e vai manter por aproximadamente 15 milhas. Tensão 3897, após desvios, tiver condições autorizadas, vai na proa de letra. Ok, após desvios, vai voar letra, o 3897. 1966, curva direita na proa 060. Esta proa intercepta o localizador, está autorizada a LSFSOR da pista no zero e reporta estabilizado. Zero, vai reportar estabilizado no LSFSOR da pista no zero, gol na 966. Oxalé 6259, autorizado decolar pista 10, vento variável 049. Autorizado decolar pista 10, Oxalé 6259. Estabilizado no ILS.